que é um abaixo-assinado que fizemos ao seu Primeiro-Ministro, um conjunto de Presidentes de Câmara sobre uma visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica 2030, pela concretização urgente dos eixos da coesão territorial e desenvolvimento do IC6, do IC7 e do IC37. Este documento foi assinado por um conjunto de Presidentes de Câmara, entre os quais os mais interessados, Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital, mas também por Nelas, por Viseu, por Coimbra, pelo Presidente da CFIE, foram estes, é um documento assinado, e também eu espero, vou estar amanhã com o Sr. Ministro das Infraestruturas, onde também este assunto será abordado. E por isso não deixaremos cair a luta do IC6,